fosse logo pra mim, Jesus, amável nome, Jesus, eu não posso viver sem ti. Doce nome, Jesus, amável nome, Jesus, meu amigo, meu bom pastor. Sem Jesus, meu bom pastor, meu bom pastor, bem forte a ele.